Música achada na casa da achada. Achada na rádio. Passageiro clandestino. Diário de Mário Dionísio. Ah. Olha! Hoje. O que aconteceu hoje? O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. Achada na rádio. Achada na rádio. Na rádio. Achada na rádio, o prazer da escuta. Caros ouvintes, o mais desprevenido sábio, este é o nono programa Achada na rádio. No dia 2 de abril, passa na Paralelo. Se ouvirem, digam-nos se foi feio ou belo. E se perderem a emissão, por estar na praia ou na morgue, ouçam-na mais tarde, em centromariodionísio.org. A Casa da Achada está em vésperas de reabrir. É já no dia 5, esta segunda-feira que há de vir. Lá dentro, para que todos a vejam, uma exposição de 12 artistas e uma bela biblioteca com mais livros que revistas. Podem sentar-se no quintal quando já não quiserem estar de pé. Baixando a máscara para o queixo, pode-se tomar café. E enquanto as sessões não são permitidas pelo astrolábio, continuaremos a fazer o programa Achada na Rádio. Ó Abril, sê bem-vindo! Para que o nosso copo tilinte, hoje começamos por ouvir a contribuição de um ouvinte. Esta peça sobre o Zeca, a puxar a grândula para esta entrada, foi feita pelo Pedro Pinto, que também canta no coro da Achada. Zeca Afonso é uma referência nacional entre as várias vozes de contestação. E através da música expressou a sua indignação em relação ao estado do país. Faleceu em 1987, mas o seu legado ficou não só para quem é português, mas para quem respira a liberdade. Um dos primeiros temas do grande contestação foi os vampiros. Mas a que eternizou Zeca Afonso foi Grândola Vila Morena, que é sempre uma canção atual. O povo é quem mais ordena. É sempre tempo de cantar, tempo de tocar, tempo de inventar, é sempre tempo de gritar. Viva a liberdade! Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade. Dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena. Terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira. a idade. O que aconteceu hoje? O que aconteceu hoje? Dia 2 de abril de 1840. Nasce o escritor e jornalista Émile Zola. Émile-Édouard Charles Antoine Zola é uma das mais importantes figuras da literatura europeia e mundial. Muitas das suas obras, descrevendo minuciosamente a realidade, denunciaram os grandes problemas e as injustiças sociais da sua época. Essa descrição trágica da condição das classes mais baixas é bem contada, por exemplo, em Les Rougon-Macquart, uma monumental série de 20 novelas publicadas em 31 volumes, onde relata a história natural de 5 gerações de uma família no Segundo Império. A quase obsessiva pesquisa da realidade levou, por exemplo, quando escreveu O Germinal, a descer as minas para sentir na pele e conhecer em primeira pessoa as terríveis condições dos mineiros. Em 1898, Émile Zola se envolveu também num caso polêmico ao defender em público o oficial judeu do exército francês, o capitão Alfred Dreyfus, num caso de traição montado pelos generais reacionários e antissemitas da França. E numa carta aberta ao presidente da República Francesa, editada na primeira página do jornal L'Aurore, intitulada J'accuse, eu acuso, Zola defendeu a inocência de Dreyfus e criticou a postura antissemita do alto escalão do exército francês. Por ter acusado o comando militar, foi perseguido e se refugiou na Inglaterra. Uma vez absolvido, Zola voltou para Paris. Mas, no dia 29 de setembro de 1902, é encontrado morto junto com sua mulher, asfixiado por monóxido de carbono. O casal morreu em circunstâncias misteriosas e a causa nunca foi totalmente esclarecida. Émile Zola foi sepultado no cemitério de Montmartre, para, seguidamente, os seus restos mortais serem traslados para o panteão. O que aconteceu hoje? Achada na rádio. O prazer da escuta. Ui! Ah! Ah! Ui! Ui! Ah! Ai, ai. Achando ui. Agulha em ai. Palheiro. Ui. A propósito da pintura de Courbet e do poema 25, de memória de um pintor desconhecido, de Mário Dionísio, na newsletter desta semana, tivemos a curiosidade de ir dar uma espreitadela ao ficheiro Mário Dionísio. Um móvel de madeira com 4 gavetas, mandado construir pelo próprio, provavelmente nos anos 50 do século passado, e que se encontra atualmente no centro de documentação da Casa da Achada. Todo ele organizado por assuntos, em que tudo é assunto, incluindo autores. Segundo palavras do próprio Mário Dionísio, encontramos neste ficheiro fichas de leitura e outras por ordem alfabética do título. No caso de Courbet, o nosso exemplo de hoje, localizamos 3 fichas de papel craft com referências a leituras de vários estudos como Pintura Moderna, de Peyrot, ou Intenções Morais da sua pintura em Du Principe de l'Art, de Pierre-Joseph Proudhon, ou ainda sobre As Banhistas, pintura de Courbet de 1853, um artigo de Delacroix no jornal de 15 de abril de 1853. Este ficheiro, num tempo em que não existia internet, onde se busca grande parte das pesquisas atuais, era a grande base de dados construída e pensada pelo próprio Mário Dionísio e que servia de suporte para escrever ensaios como A Paleta e o Mundo, artigos de opinião sobre arte, ensino, literatura e muitos outros. Tudo isto está à disposição para consulta no site do Centro Mário Dionísio, para curiosos como eu, que gostam de cuscovelhar sobre o fazer das coisas. Achando agulha em palheiro. A paleta e o mundo. Leituras do ensaio A Paleta e o Mundo, publicado pela primeira vez entre 1955 e 1962. Usando as palavras do seu autor Mário Dionísio. A pintura moderna é obra de loucos? A pintura moderna é a verdadeira e única pintura? É um progresso? É a decadência extrema? É um logro? A Paleta e o Mundo quereria ser uma longa conversa com aquelas tantas pessoas que, vendo na pintura moderna qualquer coisa de chocante cujo porquê se lhes escapa, achariam contudo indigno injuriá-la sem terem feito algum esforço para entendê-la. Com aquelas certamente tantas pessoas que, querendo formular também a sua hipótese, ao menos para uso próprio, sobre os destinos da pintura, seriam incapazes de fazê-lo sem se informarem primeiro do que isso é. A paleta e o mundo. De A Paleta e o Mundo, segunda parte, Prestígio e Fim de uma Ilusão, capítulo Como o Pássaro Canta. Costuma atribuir-se a Monet a convicção de que se deve pintar como o pássaro canta, com a espontaneidade, a frescura, a ingenuidade, certamente a despreocupação, a inconsciência, o feliz desprendimento dos pássaros que esvoaçam, pousam e trinam de ramo em ramo. Monet terá protestado. Ele teria dito pintar como o pássaro canta, mas só depois de ter longamente estudado os problemas do seu quadro. De todo modo, aceite-se a imagem. Toda esta pintura de encanto parece ter sido feita, na verdade, com a dádiva inteira, a alegria, a despreocupação radiante e contagiosa com que o pássaro canta. Apenas creio difícil, em face destes belíssimos canais do Luan, destas rosadas catedrais de Rouen, destas soalheiras e solitárias estradas de Louveciennes, destas tardes festivas de Grenouillère ou do Moulin de la Galette, pintados nos mesmos anos cruéis em que Courbet sofria a mais feroz das perseguições e morria no exílio, pensar em pássaros pousados em autênticos ramos de um verdadeiro paraíso perdido e reencontrado. O que me ocorre sempre, em face do prodígio impressionista, são aves, sim, mas aquelas de que fala António Nobre, no seu soneto, que, pousadas nos fios telegráficos da estrada, por onde passam e enquanto passam as alegrias e as desgraças todas deste mundo, continuam cantando tagarelas, como se nada de grave, de injusto, de terrível, se passasse à sua volta. O espírito intervencionista, moralizador, militante, de Diderot, de Davy, de Goya, de Daumier, de Courbet, cedeu lugar à aparente impassibilidade de observadores armados de uma teoria científica de observar. O trágico claro-escuro de Goya e o cromatismo dramático de Lacroix, a irização suave de Sisley e de Renoir, o apaixonado amor do objeto de Chardin, de Corot, de Courbet, a impressão momentânea de uma prodigiosa cintilação de cores, a transparentes nebulosidades de aliciante claridade, onde os objetos mansamente se esfumam. A ilusão chegar ao fim. Já muitos pintores começavam a ironizar os propósitos científicos dos impressionistas. Artistas diferentes, de diferentes proveniências e diferentes propósitos, começavam a encontrar-se neste ponto. Não se pode copiar. A grande ilusão mecanicista chegava ao fim no momento em que os homens que a haviam concebido e por ela lutado sofriam os primeiros reveses da sua inevitável ambição, entravam nos primeiros grandes conflitos de sua irremediável decadência. A paleta e o mundo. É Rádio Achada, é Rádio Achada. Passageiro clandestino. O diário de Mário Dionísio. Hoje. Eis-nos no sonhado, reconfortante, maravilhoso silêncio do campo. Chegaram e partiram amigos que nos deram, e a esta casa, uma alegria despreocupada que afastou do nosso horizonte as árvores, os montes, o céu lavado. Agora, as alfarrobeiras, os guinchos lentos e espaçados da nora, os ramalhetes de malva, as cascas de amêndoa no terraço, readquirem a sua personalidade. Voltamos realmente a estar no campo. Reabro os livros, molengão e de espírito atento, no fundo fresco deste poço de silêncio lavado. O melhor do campo é esta hora imóvel, um pouco antes do pôr do sol, com as folhas quietas, um grande céu transparente por cima de nós, tão vasto e tão próximo, sem a menor aragem. E uma criança que chora ou que palra numa casa afastada, que ouvimos como se estivesse mesmo ao pé. À noite, eu e a Maria ficamos a ler, de janela aberta. Toda a quietude do campo entra por essa janela que eu quereria mais ampla. Um zumbido entra por ela dentro. Levanto os olhos de Lanosé e procuro. É um grande e formoso tira-olhos que se atira estonteado contra o abajur do candeeiro. O petróleo tem para ele uma intensidade que o desveira. De vez em quando pousa um momento no meu maço de tabaco, anda em volta do cachimbo, voa para o prato das uvas. É tão curioso! Com o seu corpo esguio, as quatro asas transparentes, no ar, vibrando à menor aragem. Depois enfurece-se de novo, debate-se dentro do abajur, escapa-se para bater com a cabeça furiosamente de encontro à cal da parede na zona mais iluminada, foge e volta. Um zumbido que tem qualquer coisa de enternecedor neste silêncio. Silêncio. Dentro de ti sou outro. É de ti que nascem estes vultos que me rodeiam e que falam. Me falam. Dir-se-ia que não estive nunca tão acompanhado. Passageiro clandestino. O diário de Mário Dionísio. Hoje. Treinos para o ouvido de Tísico. Ouvido de Tísico. Eu moro numa cidade, mas nos arredores. Assim num sítio em que há ainda muitas hortas e árvores, embora rasgadas por umas estradas e linhas de metro e caminhos de ferro. Certo dia, ao cair da noite, enquanto passeava perto de casa, fui surpreendida por uns sons que me intrigaram. Pareceram-me primeiro, sem sombra de dúvida, sons eletrónicos, feitos por alguma máquina, como os daqueles semáforos que apitam para dizer aos peões cegos que está verde. Andando, percebi que vinham apenas de um certo terreno que há na esquina da estrada, com alguns legumes plantados e CDs pendurados em paus para espantar os pardais. Várias coisas me vieram à cabeça, a mais estranha das quais foi achar que aquele terreno era uma estação disfarçada para comunicação com ETs. Mas como os sons não eram completamente regulares e como vinham de vários sítios, sendo mais ou menos conforme os momentos, rendi-me à evidência de serem produzidos por bichos. Mas que bichos? Pássaros estava fora de questão. É verdade que há perto da orla do terreno algumas árvores, mas nenhum pássaro se avistava em cima delas e não era daí que vinha o som. Inclinei-me mais para alguma espécie de grilo, cigarra ou ralo que estivessem pelo terreno, mas não se vissem a olho nu. Mas como saber? Investiguei na internet e fiquei a saber que, de facto, há bichos desses que se enfiam debaixo da terra e ficam lá, nessas galerias subterrâneas que ainda ampliam mais o som, a cantar para atrair parceiros. Mas todos os grilos, ralos e cigarras que eu vi em diversos vídeos faziam todos sons muito diferentes destes que ouço aqui perto de casa. Muitos deles são mais contínuos ou mais rápidos na sua regularidade do que estes, e também mais roucos ou bífidos e não tão claros como estes que ouço aqui. No outro dia, parti novamente, ao cair da noite, até ao local destes estranhos sons, acompanhada pelo meu colega de investigações do paranormal. Munida do gravador e grandes auscultadores à volta da cabeça, rapidamente comecei a ouvir os intrigantes sons. Chegámo-nos mais perto. Procurámos com o microfone a origem do som. E o que encontramos? Um muro com lesmas, lesmas e mais lesmas. Uma nova teoria nasceu na opinião científica ou empírica do meu colega. São as lesmas que cantam. Ora, eu recuso-me a acreditar em tal loucura. Investiguei mais uma vez na net e descobri um site extraordinário que alberga a fonoteca neotropical Jacques Vieillard, que é uma das 5 maiores fonotecas do mundo e a maior da América Latina. Foi fundada em 1978 e conta com arquivos sonoros de todos os grupos de vertebrados e alguns grupos de invertebrados, como insetos e aracnídeos. A coleção possui mais de 44 mil gravações catalogadas e ainda outras milhares, cerca de 20 mil, que estão em processo de digitalização. Então, pode-se ir a esse site e ouvir inúmeros sons de animais. Não é maravilhoso? Podem procurar-se os sons dos animais por classe, família, género, espécie, local, etc. O site pode visitar-se em https://www.ib.unicamp.br/fnjv. Escusado será dizer que já me perdi umas horas no site a ver se reconhecia estes sons que procuro, mas nada. E quanto a lesmas que cantam, também nada. Peço assim ajuda aos ouvintes do programa Achada na Rádio para resolver este mistério. Que bichos são estes que assim nos assonoram as noites? Treinos para o ouvido de Tísico. Ouvido de Tísico. Perguntas de Algibeira. para encher os bolsos de ideias. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. A Oficina de Escrita da Regina Guimarães lança novo desafio. A partir da matriz interrogativa, a minha casa é? A minha casa não tem? Vamos construir um texto que diga as inquietações do habitar. A minha casa é uma prisão privativa? A minha casa não tem o cheiro de quem lá mora? A minha casa é um ovo de codorniz ou um ovo de avestruz? A minha casa tem janelas para dentro ou para fora? Enviem-nos as vossas perguntas para centromariodionisio@gmail.com e comecemos a contribuir para a construção da Cantata do Teto Incerto. Perguntas de algibeira para encher os bolsos de ideias. Duas canções ao espelho, Com Plante Corse e Cantar de Imigração. Tal como a guerra, a imigração é uma velha companheira das canções. A Europa do Sul, de onde tantos homens partiram para terras desconhecidas, fugindo à fome, à miséria e à perseguição política ou social, é berço de inúmeros cantos de imigração. Canta-se a saudade das gentes amadas e da terra, a tristeza da ausência e a vontade do regresso. As mulheres que ficam são viúvas de vivos mortos, escreveu Rosalía de Castro. A 25 de maio de 1944, pouco antes do desembarque na Normandia e da libertação de Paris, é estreado em França um filme intitulado L'Île d'Amour, realização de Maurice Kamm, com o tenor francês Tino Rossi no protagonista. História dolorosa de amor, vendetta e abandono da Córcega por um pescador. A canção do amante que deixa a Córcega, intitulada Com Plante Corse, Lamento Corso, era cantada por Tino Rossi. Tem letra de Carulo Giovono e música de Roger Lucchesi. O filme foi um êxito nos cinemas franceses durante o ano de 1945 e a canção ficou como uma das grandes canções do cancioneiro corso e francês, ganhando foros de canção popular. Esta versão é de um grande ator francês, já desaparecido, Philippe Léotard, acompanhado por um dos mais prestigiados coros masculinos da Córcega, A Fileta. Nasci un bel amore, in casa me cantava un signor, ma so di già un color di dolo, un signor un po' campà, in core a me canto una maragella. In cuore a me speranza un cino più, addio la mia bella gioventù, paese caro, addio a te, addio, addio. In casa me nasci un bel amore, dans ma maison naquit un bel amour. Dans ma maison un rossignol chantait, mais je suis déjà couleur de deuil. Et le rossignol ne peut plus vivre. Dans mon cœur chante une chouette. Dans mon cœur il n'y a plus d'espérance. Adieu ma belle jeunesse. Adieu le pays cher à mon cœur. Adieu. Com Complante Corse está hoje Cantar de Imigração, uma canção galaico-portuguesa composta por José Niza sobre poema de Rosalía de Castro. Rosalía foi um dos primeiros escritores a fazer o regresso à língua galega depois de um interregno de 5 séculos, em que o galego, esmagado pela língua oficial do Estado espanhol, foi abandonado como língua literária, e fê-lo cantando muito a sua terra pobre, lacerada pela imigração. José Niza compôs esta canção para um espetáculo teatral do CITAC, em Coimbra, em 1969, intitulado Castelau e a sua época, e dirigido pelo encenador catalão Ricard Salvat. O espetáculo seria proibido pela censura em vésperas de estrear, em abril, e Ricard Salvat seria expulso de Portugal pela PIDE nesse momento. Mas duas das canções de Castelau e a sua época ganharam asas, na voz de Adriano Correia de Oliveira. Esta, Cantar de Imigração, e uma outra, com poema de Curros Henriques, intitulada apenas Imigração. As gravações mais conhecidas são as de Adriano, mas a que ouviremos agora é uma raridade, e foi a primeira a ser gravada com o título Para os que Partem, no LP Flores para Coimbra, de 1970. Canta António Bernardino, o Berna, acompanhado pela inesquecível guitarra de António Portugal. Terra, ficas sem homem. vida em troca, orfãos e órfãs e campos de solidão e mães que não têm filho. Que tens e sofres longas ausências mortais, viúvas de vivos mortos, ouvimos duas canções ao espelho por João Rodrigues. Achada na rádio. Música à flor da pele. Comenta misto, pegamos numa notícia mais ou menos atual, mais ou menos interessante, absurda ou essencial e desafiamos quem queira discorrer sobre ela. No passado dia 23 de março, o mundo foi surpreendido por um acontecimento inesperado. O canal do Suez, que liga o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, ficou intransitável devido ao encalhamento de um gigantesco porta-contentores. Parece que alguém fez mal os cálculos, já que o comprimento do navio é superior à largura do canal. E os ventos também não ajudaram, colocando o Ever Given na oblíqua e afetando assim a atividade de import-export entre a Europa e a Ásia. Mais de 300 navios formaram rapidamente um denso pontilhado à espera que o semáforo abrisse. Para comentar este incidente, convidámos o Pedro Augusto, especialista em aeronáutica e que sabe tudo sobre acidentes com aviões. Pedro, se fosses encarregado de desencalhar o navio, como conduzirias as operações? Ora, como procederia então para desencalhar este mega ship? Eu de facto tenho algumas propostas, na verdade, que já foram aliás analisadas por especialistas da área e não só, também especialistas de extração de minério. Uma das hipóteses seria, por exemplo, colocar cascas de banana bastante escorregadias em forma de U para que o barco pudesse ser facilmente puxado para fora de volta para a água, não é? Portanto, teria que ser calculado, obviamente, o número de bananas utilizadas, quiçá bananas fazendo parte, claro, da carga do próprio navio. Uma segunda hipótese seria aumentar, obviamente, a densidade da água em torno do Ever Given. Isto implicaria a adição de, lá está, sal, em quantidade bem calculada. O que poderia fazer com que a embarcação, portanto, se elevasse o suficiente para se libertar. Portanto, teria que ser uma quantidade potencialmente estupenda de sal. Eu diria mesmo prodigiosamente magnífica para ter esse efeito. E, portanto, essa adição seria feita na medida do necessário. Perdão, então. Uma solução, se calhar, do ponto de vista técnico mais desenvolvida, seria aproveitar o facto de o Egito ter uma data de aviões de combate soviéticos obsoletos da era da Guerra Fria, a maioria dos quais já estão provavelmente avariados. No entanto, certamente ainda poderiam fornecer alguns motores a jato que estivessem utilizáveis nesses aviões e anexar, imaginemos, um motor a jato na parte da frente do navio e outro motor a jato na parte de trás, não é verdade? Posso indicar isto em PowerPoint, poderei enviar aos vossos ouvintes. Então, ter-se-ia que acionar os motores por breves instantes é o suficiente para gerar algum impulso e, lá está, fazer o navio flutuar de volta para a água, para a linha central do canal. Obviamente, não se poderia acionar os motores por muito tempo, ou caso contrário, o navio voltaria a ficar preso, só que na direção oposta. Uma quarta hipótese, penso eu, que poderíamos utilizar seria o seguinte. Ora bem, o peso deste navio é de cerca de 200 mil toneladas, não é verdade? Ora, um helicóptero russo, o Mi-26, pode levantar 22 toneladas. Portanto, só precisaríamos de um voo perfeitamente sincronizado de 9 mil helicópteros. Seria recomendável, obviamente, posicionar estes helicópteros em diferentes níveis de altura e ângulos para evitar acidentes. Eu devo dizer que, enquanto especialista em sinistralidade aeronáutica, esta é claramente a minha opção preferida. Uma hipótese final que, enfim, temos que considerar, ou teríamos, mas, enfim, podemos considerar futuramente, caso este navio ficasse encalhado para sempre no Suez e não houvesse realmente qualquer maneira de contornar, poder-se-ia construir simplesmente uma ponte à sua volta. Os belgas já lançaram rumores sobre isso e, portanto, a imagem do aqueduto de Pont-du-Sarre demonstra-o. Soubemos esta semana que dois dos produtos em risco de não chegar aos consumidores são o café e o papel higiênico. Que cenário pode advir desta falha? O engarrafamento do canal de Suez esteve a bloquear contentores de transporte cheios de um tipo de café que é utilizado, por exemplo, no café instantâneo da Nescafé. Bom, esta escassez de café será provavelmente sentida com mais intensidade na Europa, dizem os peritos, mas poderá reverberar em todo o mundo. Uma vez que esta, portanto, a via navegável esteve a bloquear os principais carregamentos entre o Vietnã e a Europa. Portanto, quem é a malta que está lá no Vietnã, que está lá dentro, sabe. Este bloqueio irá, em breve, certamente afetar a disponibilidade de café nas lojas, também nos cafés, nos postigos, nas postigas também. Especialmente tendo em conta que as empresas de café têm vindo a sentir, digamos, um sabor da escassez de contentores nos últimos meses, de acordo com os meus informadores. Relativamente à segunda escassez mundial de papel higiênico a ocorrer no espaço de um ano, um dos maiores produtores da pasta utilizada para criar papel higiênico, que é a Suzano S.A., disse-nos pessoalmente que o encravamento do canal de Suez iria provavelmente atrasar os envios de pasta de madeira e, como resultado, a disponibilidade de papel higiênico nas lojas. Bom, e portanto em breve podemos estar a enfrentar uma situação semelhante à de há um ano atrás, quando a disponibilidade de papel higiênico passou a ser um luxo. Os preços do papel higiênico podem também subir à medida que os atrasos portuários, mesmo fora do canal de Suez, aumentam o preço do transporte marítimo para o estrangeiro. Em todo caso, devo acrescentar que café e papel higiênico são produtos mutuamente exclusivos, pois, por exemplo, no meu caso pessoal, a utilização matinal de um depende da prévia portanto, ingestão do outro, de maneiras que não vejo consequências generalizadas negativas de grande monta. Bom. À data do fecho desta edição, o porta-contentores tinha finalmente desencalhado. Lentamente, os navios voltam a navegar e o mundo respira de alívio com a retoma do negócio de import-export. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto meu é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. Um poema de Mário Dionísio. Hoje vamos ouvir, na voz de Jacinto Lucas Pires, o poema 8 do livro Memória de um Pintor Desconhecido, publicado em 1965. Branco de neve, branco de leite, branco de cal, branco de lua, contra branco, outro branco, um outro branco ainda sob um novo branco de espuma, com areia quase branca. Toda a ternura, a fadiga, a mágoa imensa do branco, contra branco, sobre branco, na brancura mergulha, branca flui, branco entre limos, branco entre mastros, por túneis brancos, ruas brancas, sombras brancas, maciamente o branco longamente inventa branco, na crua branca amargura dos anos cegos, brancos. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. Um poema de Mário Dionísio. Em setembro de 2020, a Casa da Achada inaugurou a exposição As Passadas Prolongadas Noutros Espaços. Uma exposição em que pintores convidados partiram de poemas de Mário Dionísio, poemas de resistência e luta, para fazerem os seus quadros. Viajar na poesia, através do olhar desses pintores, era o desafio para quem nos visitasse. Entretanto, a pandemia e os seus confinamentos foram-nos diminuindo o horário e fechando as portas. Nesta altura, em que a exposição está vedada aos olhos públicos, decidimos abri-la aos ouvidos. Lena Bragança Gil lerá o poema que deu origem à pintura e eu próprio lerei o texto que cada quadro fez nascer na cabeça de Regina Guimarães. Nada que substitua um olhar demorado assim que os tempos o permitirem. Mas talvez a imaginação que poemas e textos suscitem criem pinturas imaginárias nos cérebros de quem nos ouve. Adão Contreiras, Alberto Péssimo, Bárbara Sofia Assis Pacheco, Arial, Carlos Mendoza, Federico Mira Jorge, Isabel Amaral, Gonçalo João Pierna, Alves, José Smith Vargas, Margarida Alfacinha, Sofia Arial, Miguel Carneiro, João Alves, Margarida Alves, Frederico, Isabel Amaral, Federico Mira Jorge, Sofia Arial, João Alves, Carlos Pacheco, Margarida Alfacinha, Adão Contreiras e outros que chegavam trazendo pelo escuro de forjados cartões de identidade, carregada de risco a claridade dos milhões de estrelas do futuro. Vinham de longe, com o pão e o vinho que faltava na pátria e a firmeza bastante para manter acesa a alma dos caídos pelo caminho. Vinham sujos da marcha transformados, por mal comerem, mal dormirem. O afã de perseguidos perseguirem os mudava em deslumbrantes deslumbrados. Oh, camaradas desse tempo, quando a toda a volta era só perigo e cada amigo era um amigo e a nossa vida sombra clareando. João Alves pegou neste poema e criou um tríptico de acrílico sobre tela, acerca do qual Regina Guimarães escreveu o seguinte. A figura temática da noite é profundamente ambivalente, porque a noite tanto pode representar o grande abismo onde falta toda a luz, a do dia e a do conhecimento, e escasseia a esperança, não há julgo mais desoladoramente opressor do que o obscurantismo, como pode apresentar-se-nos como prenúncio da alvorada, regresso triunfante da luz que derrota as trevas, e da revolução, o mítico Grand Soir dos libertários prenhe de um mundo novo, nascido das cinzas da ordem social existente. Pese embora a promessa de uma tonalidade celestial que a faixa uniforme do topo do quadro explicita, este tríptico sem título de João Alves tem como tom dominante um ultra-azul, oscilante entre indigo e prússia. Em violento contraste com esse azul noturno e mineral, deparamo-nos com um sem número de figurações de seres vivos, humanos, animais ou ambas as coisas, cuja aparência convoca uma grande multiplicidade de rosas, do bebê ao bombom, passando pelo fúchsia e o salmão. Os muitos rosas são o traço exterior de uma carne que contém luz própria, uma luz que a noite dos tempos não altera nem apaga. Gritante paradoxo. A escuridão azul da noite envolve, sem as transformar em vultos pardos, as profusas personagens do tríptico. Em tempos de ditadura salazarista, José Afonso cantava Os Filhos da Madrugada, porventura esses mesmos a que Mário Dionísio chama deslumbrantes deslumbrados, cuja vida é sombra clareando. No tríptico de João Alves, Os Filhos da Madrugada carregam alvores e auroras dentro de si e, sob o olhar vigilante de torreões e sanguíneos homens holofote, só lhes resta cultivar, aprofundar e defender o fulgor de que são a encarnação. Ora, se lermos, como a continuidade e o andamento enunciados na tela nos sugerem, o tríptico da esquerda para a direita, apercebemo-nos que algo de terrível acontece no decurso da grande marcha dos homens-bichos e bichos-homens. Um dilúvio? Uma cheia? Uma enxurrada? Em todo caso, um cataclismo que envolve água, ou pelo menos afogamento. Entre a atmosfera de cooperação inventiva ou invenção cooperativa do primeiro painel e as solidões derrotadas do terceiro, algo de muito precioso se perdeu. A alegria do fazer, a insolência do ousar, a energia do acreditar. Assim, se de facto adotarmos o sentido convencional da leitura, convencional nesta parte do planeta, claro está, não podemos deixar de ser sensíveis ao facto de que o gesto pessimista de João Alves é o oposto do gesto esperançoso de Mário Dionísio. No exato centro do tríptico, uma mulher fita o espetáculo da catástrofe, levando dramaticamente as mãos ao rosto. Não se trata aqui de deslumbrante deslumbrado, mas talvez de um ser apavorado num universo apavorante. E o espetáculo que essa figura contempla está do nosso lado. Para uma cantata futura? Começamos com uma voz que tomou a palavra numa Assembleia pelo Direito à Habitação e à Cidade, realizada no passado dia 27 de março, em Lisboa, na Praça do Intendente. A nossa luta começou em 2016, que éramos 40 pessoas a vir para o olho da rua. E nós achámos que não deveria de ser. Tentámos fazer, andar, procurar casa, mas era impossível. E então resolvemos lutar. Depois disso, portanto, vocês já repararam, já desde 2016 estamos em 2021 e só agora é que podemos gritar vitória. Só agora é que nós conseguimos ganhar uma casa. Com muito sacrifício, mas nós nunca abaixámos os braços. Nós fomos à Assembleia, nós falámos, nós fizemos com que mudassem um bocadinho da lei que, pronto, protegia as pessoas mais de 65 anos, que isso também é desumano, meterem as pessoas na rua com idade, seja lá elas qual forem, desde os 0 até aos 100 anos eles metiam pessoas na rua. E nós conseguimos travar um bocadinho, mas ainda falta muito. Portanto, essa lei, quando saiu, não abrangeu a gente. E nós continuámos na luta, sempre na luta, até conseguirmos uma casa da Câmara. Ficamos muito tristes por muita gente ainda não conseguir, mas estamos cá para vos dar o apoio e para gritar que vale a pena lutar. Mesmo que a gente esteja mesmo lá embaixo e que as portas estejam todas fechadas, porque nós passámos por isto, nós já não sabíamos como é que havíamos de dar a volta ao assunto, não é? Porque ficámos ali tão embrulhadas como num velo de lã que não conseguimos encontrar a ponta. Mas há sempre alguém, é isso que nós temos que pensar, há sempre alguém que vem e que nos vai ajudar. E é isso que nós queremos transmitir. É nunca desistir, porque nós temos os nossos direitos, nós contribuímos para a cidade e nós temos que ter uma casa, é a base das nossas vidas. Já lá vai o ditado que em casa quer casa. E eles chegam aqui e tiram-nos as casas. Não admitimos. Por isso nós lutámos e ganhámos uma casa, estamos bastante contentes. E há três coisas que nós vamos lutar. Primeiro, com que os nossos governantes percebam e que têm que respeitar o que está escrito na Constituição, que é casa para todos com dignidade. Não é só dar uma casa. Há que haver dignidade nessa casa. Porque nós sabemos muito bem que está tudo muito bem, está tudo, mas depois criam-se vários problemas e não é só termos uma casa que acabou, não. Nós precisamos, todos, seja pobre, seja rico, seja quem for, tem direito a uma casa com dignidade. Tem que viver com dignidade, caramba. Isto a gente não anda aqui a trabalhar para não ter nada, não é? E é para isso que a gente luta. O segundo é parar com os despejos. Isso é outra, tem que parar. Seja de maneira qual for, toda a gente tem direito. Não é retirarem sem abrigos e depois meterem outros sem abrigos na rua, não é? Tem que pararem os despejos. E tem que haver uma mudança radical na lei do arrendamento. Que é mesmo assim isto. Tem que proteger toda a gente, não pode só proteger metade. Tem o resto. Como é que ficamos? Quanto ao outro, já não vão três, já vão quatro. É as rendas acessíveis. As rendas acessíveis têm muito que se liga. As rendas acessíveis têm a ver com o nosso bolso, com o ordenado mínimo. Eles têm que fazer contas àquilo que a gente traz para casa. Não é aos 700 ou 600 euros limpos. Porque há luz, há água, há tudo. Nós todos sabemos que quando, às vezes até antes de chegar ao final do mês, para comprar uma caixa de Benaron, o quanto é difícil. É ou não é? O quanto é difícil chegar a uma conta da água e que é um exagero, que a gente vai ver os impostos todos, gasto de água 12 euros e depois leva com uma data de impostos que não sabe de onde é que aquilo vem. Vamos reclamar, eles têm sempre razão. Quer dizer, há sempre ali qualquer coisa que a gente tem que pagar. Temos que aquecer as nossas casas, o inverno está frio, não aquecemos por causa da conta da luz. Não merecemos isto. Nós trabalhamos, por isso respeitem-nos. É só isso que nós temos a dizer. Obrigada a todos. Tetos incertos. Vozes para uma cantata futura. Whoa! c'est pour le patron. Moi, je. Oulefnek, ce n'est yite le crône, Oulefnek. Moi aussi, ils m'ont vendu pendant des siècles, moi aussi. Oulefnek, lire sa machine, dit l'usinsen, Oulefnek. Moi aussi, j'ai été machine dans leurs usines, moi aussi. Nenni, moudi, sarnek, hak moudarloir, fes madavror. Ils m'ont dit, donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure quand ça me chantera. Nenni, moudi, deljusonek, hak moudarire, satsrazot. Ils m'ont dit, donne-moi ton corps, je te donnerai un os à ronger. Nenni, moudi, damnonek, hak moudar, l'cache l'aspirine. Ils m'ont dit, donne-moi ton sang, je te donnerai un cachet d'aspirine. Oulefnek, oulefnek, oulefnek, oulefnek, naniying, oulefnek, naniying, oulefnek, naniying, oulefnek, naniying, oulefnek, naniying, oulefnek, naniying, oulefnek, naniying, oulefnek, naniying, oulefnek, naniying, naniying, oulefnek, naniying, Weyernin, Werin, Luchus, Ishwawan, Ulathnik, Nanying, Ulathnik, Gweather, Ulathnik, Gweather, Ulathnik, Nanying, Squasmathnino, Diasma, Ulathnik, Nanying, Sfarsni, Ellen, Hkanying, Einzeran, Thagaran. Ils m'ont crevé les yeux et ils m'ont raconté le film après. Ils m'ont mise dans une cage et ils m'ont dit tu voles bas après. Ils m'ont écrasé, ils m'ont dit t'es une sale bête après. Oulefnek, oulefnek, win chmlar. Oulefnek, kassin chmlar, thura dayuna sahvivi. Moi aussi, mon amour. C'est fini, mon amour. أقلانا غاسين حملاغ نو فواسي مون أمور أقلانا غاسا حبيبي أقلانا غوين حملاغ أقلانا غوين حملاغ مو أوسي مو أوسي مو أوسي سي فيني نو فواسي مون أمور ولادنك ولادنك Achada na rádio. Música à flor da pele. Frases achadas. Sei bem que, ouvindo-me falar de liberdade de expressão e liberdade de criação, haverá quem ache o meu vocabulário irremediavelmente datado e anacrónico, escandalosamente pouco subversivo, se não demasiado reformista e logo contra-revolucionário. E a verdade é que, tanto como a monopolização dos meios de comunicação, a censura e outros aparelhos policiais do poder político oligárquico, que são dispositivos talvez mais perceptíveis, também a normalização e a neutralização do sentido das ideias e das palavras, a sua redução às frases feitas que fazem a ordem estabelecida e através das quais esta se refaz, reprimem a interrogação e a recriação entre iguais do sentido dessas mesmas ideias e palavras, quotidianas e comuns, cuja partilha é requerida pela igual e livre participação dos cidadãos comuns no governo da cidade. Este é um excerto de uma intervenção de Miguel Serras Pereira, chamado Da Liberdade de Expressão e Criação à Expressão e Criação da Liberdade, que fez parte de uma maratona de intervenções ocorrida na Casa da Achada a 29 de setembro de 2012 e que deu depois origem a uma brochura chamada Máscaras, Prisões, Liberdades e Cifrões, Maratona de intervenções de amigos e colaboradores sobre a sociedade, a atividade cultural e a arte que temos, não temos, desejamos ou sofremos, que foi impressa em dezembro de 2012. Frases achadas. Lembras-te do que é que aconteceu no quarto hotel? No último? Mas já não me lembro. Ah, não, mas é pegar um café, não sei o quê. Estava em conversa com os sem-abrigo, com a roupa, não quero roupa, não sei o quê. Pois é, a turista queria dar umas camisolas. Queria dar umas camisolas à outra. Ele queria era uma coisinha forte. E a outra não sabia ler, não era? Não, ela sabia ler, mas não, pois, não se queria legalizar, não queria... Aconselhou-lhe um livro e tudo. Ah, de implica papéis, implica não sei o quê, implica documentos, e um gajo agora depois tem que tirar documentos, e tem não sei o quê, os apoios e das associações. Não foi esse episódio? Foi. Um quarto de hotel. Alojamento local em isolamento total. Um quarto. Um quarto de hotel. Toda a gente diz que a vida está a voltar à normalidade. Eu não a sinto, não a vejo essa normalidade. Ou então toda a gente está a acostumar-se à loucura, é mais provável, e não se dá conta. Vieram chatear. Entrou a polícia, quase que bateu no rapaz com rasta o outro dia. Entraram assim, à bruta, sem tocar a campainha, sem pedir licença. Entraram como se estivessem a entrar na casa deles, mas todos fardados e com armas. Nós estávamos na sala comum a olhar para duas máquinas para lavar roupa que um tipo arranjou para nós. Montámos uma espécie de lavandaria no hall. Ficava tudo a cheirar a sabão e o espetáculo da roupa que andava às voltas nas máquinas era fascinante. Ficámos a olhar e olhar e eu arranjei um ferro e comecei a passar a ferro a roupa de toda a gente ali no balcão da recepção. Tirámos selfies, lançámos cuecas e calças no ar. Era quase uma festa. Mas de repente apareceram eles, a polícia. Disseram que tudo aquilo era ilegal. Queriam documentos, papéis. Eu mostrei o meu passaporte italiano e ficaram surpreendidos. Perguntaram-me o que é que eu estava a fazer ali no meio dessa gente. Dessa gente, disseram assim. Falaram comigo como se eu fosse uma deles, dos polícias, com uma espécie de cumplicidade que eu achei estranha. Eu estava a passar a roupa a ferro, claro, e no meio de 1000 sem-abrigo, e claro que aquilo não era o meu ambiente, mas também a esquadra não é o meu ambiente. Contei-lhes que estava aqui de férias e que aconteceu tudo isso e foi estranho. Eles com as suas pistolas no cinto e nós que estamos tão bem na nossa guerra de almofadas e cuecas, não sei, foram presos, todos. Levaram também a Jacinta, a minha companheira de quarto. Tive pena. Até estava quase a começar a gostar dela de alguma forma, não sei. Nem lhe deixaram levar as suas coisas. Ficou aqui o seu leitor de cassete com o bolero de Ravel. Deu uma tristeza. Eu não fui presa. Fui a única. Não sabiam o que fazer comigo, pareciam constrangidos. Tratava-me por você. Mas não sei porque é que faziam tanta diferença entre eu e eles. Eu também não estou a pagar o hotel. Se calhar não sabem. Se calhar é o passaporte. Deve ser por causa dos documentos. Que eu tenho todos. É capaz de ser por isso. Era isso que dizia a Jacinta o outro dia. Os nossos rótulos que andam sempre connosco. Então pronto, estou de novo sozinha aqui. E este programa rádio é mais uma vez a minha única janela para comunicar com o mundo. Se esta história do desconfinamento for verdade, ainda vou sair daqui, talvez, daqui a uns dias. Talvez até dê para ir ver a Casa da Achada. Ainda não a vi. Ainda não estive lá e ouvi tanto falar dessa casa. Parece que é uma casa, como se fosse uma casa no campo, mas no centro de Lisboa. E disseram-me que é amarela e que está cheia de livros e de quadros. Tenho muita curiosidade. Um quarto de hotel. Alojamento local em isolamento total. 3 oitavos, 2 oitavos, 1/4 de hotel. Passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, non, non, non, non, non. On veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps. Passer nos vies sur une grille d'accord. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages. Nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi a parlé, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Auto, métro, boulot, conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience. Oh non, non, non, non, non, on veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps. Passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, non, non, non, non, non, on veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps. Passer nos vies sur une grille d'accord. Par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance. Sachons les tenir à distance, angoissant jusqu'à l'indécence. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence. Oh, passé nos corps, passé nos vies sur une grille d'accord. Oh non, non, non, non, non, nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Achada na rádio. Música à flor da pele. Receitas Achadas, do Caderno de Receitas de Maria Letícia, companheira de vida de Mário Dionísio, receitas que ela guardou e experimentou ao longo dos anos. Ovos de Príncipe. Ingredientes: 8 gemas, 250 gramas de açúcar e 3 decilitros de leite. Batem-se as gemas sozinhas. Junta-se o açúcar e continua a bater-se. Junta-se o leite. Vai ao lume a engrossar. Mexe-se sempre com colher de pau para não queimar. Põe-se em taças e polvilha-se de canela. Receitas Achadas, do Caderno de Receitas de Maria Letícia, companheira de vida de Mário Dionísio, receitas que ela guardou e experimentou ao longo dos anos. Com 3 palavrinhas apenas... A semana passada desafiámo-vos a escrever um pequeno texto ou criar um pequeno áudio com as palavras jardim, desvio e cansaço. Algumas pessoas não resistiram e responderam a este desafio. Vamos ouvi-los? Os textos que nos foram enviados apenas por escrito, como o de Adão Contreiras, o de Antonino Solmer e o de Regina Guimarães, serão lidos pelos incansáveis locutores Achada na Rádio. E vamos então ouvir, por esta ordem, as criações com as palavras jardim, desvio e cansaço de Ana Queijo, Rubina Oliveira, Antonino Solmer, Adão Contreiras, Aixa Sequeira, Regina Guimarães, Helena Bragança Gil. Ai, que cansaço! Fiz um desvio e dormi uma soneca no jardim. Desvio o meu cansaço até ao jardim. Neste jardim, um pequeno passo, sem qualquer desvio a poupar o meu cansaço. O desvio deste alegre olhar que o obscuro cansaço provoca. Deixa naquela folha a voar o olhar que a alegria convoca. Desvio o meu olhar dos teus olhos penetrantes quando em mim procuras a verdade e nada mais te posso dar que o cansaço da minha alma. Agora, resta-me contemplar este jardim repleto de flores acabadas de brotar. Enfim, chegou a primavera. Canso-me de ser jardim. Só me resta desviar-me e rejeitar as regras da jardinagem e as leis do cansaço. Cansado de uma tão longa e difícil viagem, por aqueles ares cheios de poluição, cinzas dos vulcões, são já 45 os ativos ou recentemente entrados em erupção, que friamente expelem lava e cinza sem parar há já alguns dias... elro apura os olhos em busca de um poiso minimamente seguro para um pequeno e merecido descanso. Este cansaço, que tão violentamente o acometeu, é fruto da sua enorme e inabalável teimosia em fazer esta viagem fora do tempo e sem companhia. Mas a vida não estava para brincadeiras, e o local onde vivera a última época ardia sem controlo. Não havia comida nem poiso seguro em lado nenhum. Já ninguém enchia os ares com as suas famosas cantorias. A maioria dos seus companheiros, receosos dos males desconhecidos, tinham escolhido adiar a partida o máximo de tempo possível em busca de outras terras mais adequadas ao seu modo de vida. Ele, não. Não era do seu caráter ficar à espera de Godot, como dizem alguns humanos. Ou do que quer que fosse, para este Melro, impunha-se sem hesitação partir em busca de um outro jardim adequado à sua forma de vida, às suas escolhas, ao seu temperamento. E o risco anda lado a lado com o verbo escolher. Assim que se meteu ao caminho naquela manhã tão enevoada que mal se via um palmo à frente do bico, a sua primeira ideia era fazer um desvio por uns céus que havia voado há muito, muito tempo, quando jovem ainda, mas depois o bom senso imperou e, apesar de ser intrépido, convinha não ser estúpido e enveredou por caminhos seguramente conhecidos. Agora, pousado numa velha árvore, com bom ar para respirar e uma excelente visibilidade de quilómetros em redor, descansava e ponderava qual o melhor caminho para seguir viagem, interrogando-se se ainda existiria algum sítio que fosse o ideal para a sua espécie viver. E vamos agora ouvir o tal texto misterioso de onde saltaram estas palavras: jardim, desvio e cansaço. É um poema da cantora Karina Burr, que tem o título Desperdiço-me e que vai ser lido pela Andressa Coutinho. Hoje desperdiço-me, sentada nesse jardim, vendo a vida passar por mim assim. Hoje desperdiço-me, vendo um pedaço da vida passar por mim e ir, e não faço nada para conter o desvio de poder sobre mim, que passou de mim para você, quando te vi pela segunda vez. Então desperdiço-te-me nesse cansaço da vida que passa por mim. Hoje desperdiço-me, sentada nesse jardim, vendo a vida passar por mim assim. Hoje desperdiço-me, da vida passar por mim e não faço nada pra conter o desvio de poder sobre mim, que passou de mim pra você quando te vi pela segunda vez. Cansaço da vida que passa por mim, então desperdiço-te-me nesse cansaço da vida que passa por mim. Com três palavrinhas apenas. Esta semana, o desafio é enviarem-nos um pequeno áudio com as palavras peixes, chão, chora. Três palavras que saltaram de um misterioso poema que depois revelaremos. enviem-nos os vossos áudios ou textos para o mail centromariodionisio@gmail.com, no máximo até dia 5 de abril. Devem ser pequeninos e, relembrando, devem ter estas três palavrinhas: peixes, chão e chora. Até para a semana! Com três palavrinhas apenas. Desafio criativo! Bora lá! A achada faz uma cena. Momento de teatro. Grupo de teatro comunitário da Casa da Achada. Apresenta Absurdíssimo, de Santos Fernando. Premiai-vos uns aos outros. De luneta fumada, por ter o olho esquerdo de luto, o ilustre visitante reserva-se para o golpe final. No fundo, é aquele bom homem que, nas vésperas de ir à guilhotina, pediu que lhe extraíssem as amígdalas. Na frente dele, a uma distância de poucos escudos, pronto para o que der, mas principalmente para o que vier, o ilustre visitado aguarda numa atitude de lampreia nem peixe nem carne. Era esta, portanto, a minha missão. Um tanto confusa. Vossa Excelência não me disse ainda que trazia uma missão. É um facto. Mas o vocabulário está pelas horas da morte. As formas geométricas facilitam muito. Sim. Quando não entramos, em via direta, pelos dialetos e pelas corruptelas. Seja como for, sinto-me perturbado. Conhece a necrologia? De ouvido. Pois, há escassos 3 dias, faleceu-me uma tia-avó do olho esquerdo. A mim morreu-me um avô direito, durante o Mundial do México, ao primeiro gol do Pelé. De comoção? Não. De cabeça. Segue-se um período submudo de troca de pêsames coletivos, até que o ilustre visitante, enchendo-se de coragem, anuncia: venho aqui para o condecorar. Condecorado eu? Mas se não fiz nada. Eis o motivo de maior peso. Há quanto tempo Vossa Excelência não faz nada? 20 anos, talvez, logo a abandonar os estudos. Mas eu não sei se eu mereço. Comovido, o ilustre visitante, repondo a luneta fumada por ter o olho esquerdo de luto, descreve as honras de premiar alguém que o merece. A vaidade de ser modesto é um fenómeno ultrapassado. Vossa Excelência nunca escreveu um filho, fez uma árvore ou plantou um livro. Nunca! Eis aqui um verdadeiro homem! Parabéns! Obrigado! As maternidades, as hortas e as bibliotecas têm já a sua conta. Já inventou alguma coisa? Nem por sombras. Admirável! O mundo não suporta mais génios. Desde 1581, em que Galileu Galilei inventou o pêndulo, até 1957, em que os russos criavam o satélite artificial, passando pelo pilador de sovaco e pelo bico de Bunsen, o homem não tem feito mais do que complicar a vida humana, através de realidades que imitam o sustânio. É isso. Nunca teve uma bolsa. Bolsa, não. Nunca lhe pagaram nada. Uma bica, um vermute, uma cerveja. Com uma trilogia dessas, não se pode ir longe. Agora vai receber, porém, um prémio. Mas porquê? Porque sim. Se é porque sim, aí temos nós um magnífico motivo. Não temos outro. Em tais circunstâncias, cumpre-me receber o prémio. Também o creio. Com a maior humildade. E o maior orgulho. Assim rezam os estatutos. E que bem que rezam. Baixinho, mas ouvem-se. Amém. Após uma nova pausa, que o ilustre visitante aproveita para cuspir na luneta fumada, como se procedesse a limpeza da sepultura da tia-avó, o ilustre visitado interessa-se abertamente pelo caso, perguntando. E esse prémio é em dinheiro ou em géneros? Nem numa coisa, nem na outra. Isso é que é mau. O significado económico transcende a interpretação espiritual. Quer maior economia. Mastiga o ilustre visitante, alivia as mandíbulas e adiciona. O simbolismo não se paga. Pedestal de estátua, esquina de rua, posteridade a juro baixo, contas largas em curto dispêndio. Irei receber então um discurso. Discursos é o que temos menos, porque é o que gastamos em excesso. Sucede em inúmeros países. As arengas saem mais baratas do que as obras. E jantares de homenagem? Pior, muito pior. Olhe que são tantos que já estamos a homenagear com pequenos almoços. Pelos vistos, se Vossa Excelência me permite o desabafo, vou ser premiado com coisa nenhuma. Certo. Premiado com coisa nenhuma. Creia, Vossa Excelência, que se trata da nossa melhor distinção. O ilustre visitante levanta-se. O ilustre visitado imita-o. Uma lágrima furtiva corre-lhe pelo rosto ao sentir no peito a presença de coisa nenhuma. Acompanha o ilustre visitante até à porta. Ambos curvam as cabeças em frente um do outro respeitosamente. Achada na rádio. O prazer da escuta. Boa tarde. Alguém sabe o que se passa na Achada? Olá, sejam bem-vindas às notícias da Achada na rádio. A Casa da Achada reabre as portas na próxima segunda-feira, 5 de abril, ainda com horário reduzido. Podem visitar-nos às segundas, quintas e sextas, das 15 às 20 e aos sábados e domingos, das 11 às 13. Na primeira semana de abertura, será possível requisitar livros na biblioteca pública, conversar no quintal e visitar a exposição As Passadas Prolongadas Noutros Passos, que é um diálogo entre alguns pintores convidados e poemas de Mário Dionísio em torno da ideia de resistência. A poesia serviu de ponto de partida para os quadros expostos, todos eles originais e feitos propositadamente para esta exposição. Uma viagem pela poesia de Mário Dionísio através do olhar de Adão Contreiras, Alberto Péssimo, Bárbara Assis Pacheco, Carlos Mendonça, Frederico Mira Giorges, Gonçalo Pena, Isabel Amaral, João Alves, José Smith Vargas, Margarida Alfacinha, Miguel Carneiro e Sofia Arial. Se tudo recorrer bem, retomamos a programação que ficou suspensa em janeiro com a maior brevidade possível. Fiquem atentos às novidades, no Facebook ou na página da Casa da Achada. Mais um anúncio de um regresso, o regresso do Coro da Achada, que retoma os ensaios no dia 7 de abril, às 21 horas, no Largo da Achada. Resta-me agradecer os cuidados técnicos da minha colega Audácia e despedir-me até para a semana. Vou-te mandar um poema de Fakidot vers à nous les poèmes comme ça simplement dans le silence de la poésie rare non tant un papier mais qui gauche de papier radio coupière coupière d'aqui un poème de Mario Gade comme les copieurs avant et je le redécouvre je reprendrai le Fakidot et là il est tard si une nuit tinha gravada rua dos remédios pour la voix tout un Fakidot Leite para a rádio, seria assim uma bela história. Ça é rádio achada, é rádio achada. Ben, voilà, voilà. Ça me fait du bien, ça fait du bien. Le feu qui dort, le numéro 1, voilà. Le feu qui dort est éveillé. Un peu de silence de la pièce, si besoin, pour ton montage. Oh, toi ma clé. Ô toi mon ombre et ma clairière, d'un noir soleil si défendu et si souffrant, d'une souffrance ensorcelante, agglutinante et sourde qui pénètre la colère brûlante de ton corps de lierre. Ô toi ma source, ô toi mon feu dont les mots traînent ivres d'espoir et d'épouvante, sans choix, sans but, sans ton. Sans teinte, où rien ne fut ni ne put être que cette attente sans atteinte. Ô toi ma femme, trente femmes et feu ma mère, aucune sœur sur qui ma soif se promène, en toi se cache le bonheur, ce revenant d'un âge fou d'oiseaux et de sonnets, si vain et désuet qui ne me touche plus, vous voyez bien, et que j'espère. Caros ouvintes do Achada na Rádio, o programa termina desta maneira. Agora toca a primaverar, e se não antes, até sexta-feira. Quem desliga já não volta, a não ser que vá ao site. Seja puto, seja cota, prefere a Achada na Rádio. Tem mais fibra que o soundbite. Ai, não posso ouvir, não tenho tempo. Agora que estou sempre em casa, não tenho tempo. Quem desliga já não volta, mas quem volta não desliga. São questões de duração, prefiro a Achada na Rádio do que a bruta televisão. Ah, mas eu quero ouvir... Gente que não sabe estar e ver o Joker e não tem tempo, não tem tempo. Há quem diga que os programas têm ar professoral. É mentira, é coisa tola, isto não é telescola. É uma coisa bem diferente, é uma rádio irreverente. Ai, tenho um problema nos meus headphones. E depois, tento passar para as colunas e não dá, não sei como é que se faz. Passa ali na paralelo e na perpendicular, depois fica nas notícias, ouçam lá estas delícias, esta rádio faz vibrar. Quem a quiser escutar, quem desliga já não volta, mas quem volta não desliga. São questões de duração, prefiro a achada na rádio do que a bruta televisão. Quem desliga já não volta, mas quem volta não desliga. São questões de duração, prefiro achar na rádio do que a bruta televisão. Passa ali na paralelo e na perpendicular, depois fica nas notícias, ouçam lá estas delícias, esta rádio faz vibrar. Quem a quiser escutar, quem a quiser escutar, quem a quiser escutar, quem a quiser escutar, quiser escutar, quem a quiser escutar, quem a quiser escutar. Passageiro clandestino, diário de Mário Dionísio, receitas achadas. Hoje, achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio.